aí, WM? E aí, moleque? Mano, aquela situação é hoje. Pode crer, tô dentro do garrote. Não, tá tudo no esquema já. Ah, pode crer, passa o fio pra ele lá então. E aí, garrote? E aí, moleque? Tô aqui esperando vocês. Já é, já? É agora, tio. Então vamos que vamos. Tô que tô, a missão, vou junto com os parceiros. Corre com os moleque pra ver se ganham dinheiro. Os mano acionou que vai ter uma parada. Essa marca é boa e eu não perco por nada. Tô de olho vermelho, já puxei muito mato. Essa parada é nossa na sede de alguns trocados. Se alguém reagir, nós sentar o dedo. Três maluco no carro, pode crer que é suspeito. Eu trouxe as ferramentas, abre o porta-mala, nós vamos enquadrar tudo de toca na cara. Senta o pé, vamos que vamos, rumo ao destino. Estilo ladrão, sem temer o perigo. Vixi, olha os bota passando aí, mano. Sem chame, sem chame. Sobe, sobe o vidro, sobe o vidro. Não, tudo certo. Olha aí, ó, tão vazando. Pega nada, pega nada. Vambora, vambora. Chegamos na cena, sem levantar suspeita. De lupa na cara, bermudão, camiseta. Aqui é o seguinte, ninguém não abera. Só não quero mais ficar na miséria. Abrimos o portão, beleza sem guarda. Destrava as armas, pega a parada. Nós tem um lá fora, pra ver de qual é. Se sujar, liga nós, que nós dá no pé. Firmeza sem grilo, a parada deu certo. Mano, são atividade, malandro esperto. Agora é só descer pra sua, irmão, e comemorar o sucesso da ação. Pode crer, deu tudo certo. É nóis. Mano, só comemorar agora. É desse jeito, muito doido. Parada tá na mão já, bora vazar, moleque. Tá pro bico dessa porra aí, caralho. Tira essas penas do carro. Cuidado pra ela não cagar no banco, velho. Ih, garoto, eu acho que ela cagou. Ih, ela cagou mesmo, mano.